andrecedesmoral.com.br. Sucesso nosso, papá! Toca nos paredões, viu? Vai! A minha mulher disse que ia me deixar, mandou escolher o elo, a vida de gado. E minha vida é viver na vaquejada, tomando cana no meio da mulherada, vai! Foi uma tristeza no meu coração, e deixei minha mulher. Mas a vida de vaqueiro eu não deixo não, não deixo não, não deixo não. Minha vida de vaqueiro eu não deixo não, não deixo não, não deixo não. Meu esporte é vaquejada, derruba boi no chão. Eu tô solteiro no meio da vaquejada, eu tô tomando cana com deu ligado, agora só desmantelo as vaqueirinhas doidas, ah. Vai! Tô solteiro no meio da vaquejada, tô tomando cana, curtindo com a mulherada. Paredão ligado, agora pra mim só desmantelo. Bota a suíba da bisão, asa! Agora nos paredões, dá no talo, dá no talo. Chama, papai, vai! E a minha mulher disse que ia me beijar, quando escolheu ela a vida de gado. E minha vida é viver na vaquejada, tomando cana no meio da mulherada. Foi uma tristeza pro meu coração, deixei a delegada. Mas a vida de vaqueiro duvido deixar, ah. Não deixo não. A vida de vaqueiro, vai, não deixo não. Meu esporte é vaquejada e derruba meu lixão. Eu tô solteiro no meio da vaquejada, eu tô tomando cana, curtindo com a mulherada. O paredão ligado agora é só desmantelo. Ui, babai, eu tô solteiro como chovendo. Paredão ligado agora é só desmantelo. Bota só forró e beijar na boca, papai. E chorou, meu filho! André Cedês, o moral de Bicoara. Equipe, os caça-cachaça. No ar.